MA310, chame sempre Recife em 12685, alterna 12545. 12685, 12545. Obrigado, uma excelente noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Do 9148, mantenha a posição de Juliette. Vai, mantenha. 0530, pode ser a Vitor 366, descida para 2500, pode quanto estabilizado. Ok, o 3305 entendeu, Serra Vitor 366, desce para 2500 e forma estabilizada. O 2046 está com 4 horas e 9 de autonomia, alternado Galeão 184, 184 agora do táxi. O 2043, táxi autorizado, Engenharia Alfa, até o ponto zero, no ponto zero, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1096, o 2043. Engenharia Alfa, no ponto zero, 18954, o 2043, já pode ir. Rota 3895, 165 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Galeão, pronto. Confirme a autonomia? 3 horas e 50 de autonomia. Táxi autorizado, segue a aeronave da Gol até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 1096, então 3895. Então 3815, livre táxi seguindo o voo e 1895 ponto de espera 1096 na ajuste. Azul 9148, após a aeronave da TAM, Juliette, portão 9. Após a TAM, Juliette, 9, obrigado. 9148. Gol 9096 ao solo. Prossiga 9096. Cheio, autorizado o pushback e acionamento do 9. O senhor, por gentileza, puxe mais a retaguarda para ingresso da aeronave da Azul no portão 9, por gentileza. Positivo, faremos isso. Autorizado o pushback e acionamento. Puxaremos mais a retaguarda. Gol 9096. O Azul confirmando o portão 9, atento à aeronave da Gol que iniciará o feedback agora no portão 9. Seu portão é previsto é 9. Ciente, está. Vou seguir por 9, ó. Nós vamos fazer 8, 7. Salvador, boa noite, gol 2043, próximo ponto de carga 0 pronto. O 2043 autorizado, a linha decolada 1-0, vento uma centena de graus, 1-0 mais. Autorizado, a linha decolada 1-0, gol 2043. Que é autorizado decolagem da Unostante, o vento é 1-0 graus, 1-1 mais. Vamos para o lado Unostante, foi do Axé. Oi, Salvador, uma boa, tá 3815.010, pronto. Tá 3895, ali mantém pista 1-0. Lisboa, Azul, 4252, Rodrigo. 4235, ordem de identificação, desce via chegada a ponto para 4000 pés, o ajuste de Salvador, 10196. Controle voo 2043? 2043, controle 1202180. 2080, grato, andeixo 2043. 2175, autorizado, Salvador Guarulhos, nível 360, pelo 10, Tabaté, decola pistola 0, curva direita, da El Leda Motiva. Controle 1208, transponda 5516. Eu poderia confirmar a rota completa do 2175? Upers Zulu 10, Taubaté. Boa, Dayo da presente. Decolados 15, controle Salvador no 208. Controle Salvador no 208, 9 traço 8. 513. Chama 513, 217. O táxi, o voo no 096 com 176 a bordo, autonomia de 3 horas e 6. Terezinha. E o pé. Confirme, falo sempre falta para voo, sobre voo. Confirme, para reportar o tempo total de voo? Ah, sim, eu confirmo sempre total de voo, novembro das 2. Novembro das 2, com o tempo total de voo de 1 hora. 29, novembro das 2, reporte farol da Barra. Reportar farol da Barra, novembro das 2. Com esse cheque de responda, informa que não recebo o modo Charlie. Vai fazer a verificação, novembro das 4. Ana 3815, decolado ao 19, controle Salvador no 208. 208. Estabilizado, tá 3305. Tá 3305, complete final, chama a torre na frequência 118, decimal 95. 118, 95, 3305. Controle Salvador, como recebe o novembro Whisky? Novembro Whisky, informo que ainda não recebo modo chat. Suíça, agora informa, está mantendo 1.000 pés. Estimativo, 1.000 pés no corredor HCR, 9 graus de salida. Senhor, boa noite, está 3.8.5, Nandael, ótima. 3.8.5, contato do radar na decolagem, sobe via da El, para nível 3.4.0. Via da El, 3.4.0, voo 2043, boa posição, Ognado. Voo 2043, não? Voo 2043, voa Ognado. Voando Ognado, grato, voo 2043. Confirma o nível autorizado, 3638. Voo 2043, 380. 380, 2043. Da tua? Afirma, senhora. Agora, Serra Vitor 372. Gente, autorizado pouso pistola 0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Autorizado na 0-3-3-0. 096, autorizado, Anima T-0. Anima T-0, 0196. .043 chama centro de TIP na frequência 1288, até 1287935, alterna 125-1. 12835, alterna 1251, no voo 2043, gráfico, boa noite. Alfa, entra de leve, 3-3-0. Pode lembrar os currículos. Pode ser no regresso. Vou para a pushback para mim. Autorizado, Chantaxi, vou 217. Autorizado, foi do bom. Comando novembro as coisas, confirme quem faz. Este novembro as coisas, mantendo os corredores, já passa através de Paris para ingresso do corredor interlado. Sou 235, após pelo voo a Serra do 366, desce para 25006, o ajuste em Salvador, no 096. Pelo 366, 16, azul 425, azul 435, estou autorizado a RNAV da pista no 0, reposto estabilizado. .015, Centro Recife, 128.35, alterna 1251. 2835251, 2815. Controle, vamos ver novamente. 096, controle no 208. 208. Controle Salvador 096, 3000 precisa subir. Estou no 096, contato o radar na decolagem, sobe via Momo para nível 370. Ok, livre até o 370, 09. Você ouviu? Táxi autorizado, Índia Alfa, espera 295, 1016, boa viagem. 1016 no ajuste, Índia Alfa, para a atmosfera 295, muito obrigado, nova noite, sono 297. Azul 4235, como tráfego 11 horas, 9, 10 milhas, como o posto mantém 1.000 pés, um braço, Papa Alfa 2, quase não, Papa 2, 8 Alfa. Paciente, 4, 2, 3. noite, 2175, ponto espera pronto. Voo 2175, autorizado HN, decolado 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Campanha decola 1-0, voo 2175. November Alaska Whisky Report, CA do Vitor Foucault. Foucault, CA, decimal 8-0. Decolado 3-1, controle 1-2-0, decimal 8-0. 2-0, decimal 8-0, 2-1-7-5, amanhã. 1-8, decimal 9-5. 18-9-5. Salvador, boa noite, voo 2175. 8, transponda 5523. Via Dael para nível 360. Dael para o 360, 2175. Rafael Leda Morte. O controle 1208, transponda 5523. Portal 3, chame pronto para prospecto. Vai, chama pronto. Voo 2175, prossiga pelo controle. Por gentileza, coordenando com o centro pro AD Motiva. Voo 2175, voe Dael, justamente. Dael 2175. O 1096 chama Centro Recife 12685, alterna 125 decimal 45. 1096, copia controle. Vai, copia, confirma, 12685, alterna 12345. 12685, alterna 125, decimal 45, gol 1096. 2085-2545, muito obrigado, boa noite, gol 1096. Controle Salvador, November Oscar Whisky, campeão da rotatória visual com campo. November Oscar Whisky, câmera torre, frequência 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, November Oscar Whisky. Salvador, Salvador, gol Rio 5972. 5972, ação de identificação da via chegada a Bonf para 4 mil pés, do ajuste 10, 16. 4 mil pés na Bonf, 10, 16. Autorizado, final 97, reporta na curta, final 9-2. Rio 5974, aciona a identificação da SV chegada bom para 5 mil pés, o ajuste Salvador 1096. Azul 4235, solo 36, direito no 21 decimal 9. 219, Novemberosa Coisa, autorizado pouso para o 97, vento uma centena, 09. Autorizado pouso, 97, Novemberosa Coisa. Solo Salvador, azul 4235, boa noite. Boa noite, azul 4235, táxi via Alfa, reporte antes da taxa de leste. Alfa, reporte antes da chama C3, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, 251, 200, decimal 2175. 5972. Com o fim de 100, quando a gente vai testar o RNAV da pista 10. Eu 5972, após o Serra Vito 367, irá voar o Serra Vito 366. Após 366, Alfa-2 que arremeteu aos 39, direita, após direita novamente, reporta girando base da 17. A direita, 17, 9 graus por isso. Reportará arremetendo 9 graus por isso. Decola pista 90, curva à direita da Eolida Mótima. Controle 120.8, transponder 5597. Autoridade campeona 39, transponder 90, da Eolida Mótima, transponder 10, 3.8, controle 5597, transponder 90. Postão 9, time pronto para pushback acionamento. Salvador, acionar 6303, pushback acionamento, posição 03. Postão 3, autorizado, chame táxi, o chinelo 6303. Autorizado, chame pro táxi, 6303. 51, 10 graus, 109. Vento 1, 10 com 10, 90 saída. E o 5972 após servida 367, voz servida 366, desça para 2500 pés. O ajuste em Salvador 1096, a costa está pisada. Gente, aposta 366 para 366, desça para 2500, agudada está pisada, e o 5972. E o 5974 desce para 4000 pés. O ajuste 10 no meio. 16 na autorizado 4000 pés. Alaska Wish, decolado aos, como queima da então os 44 direita, reporta girando base pela direita da UNAFET. Reporta girando base pela direita da UNAFET, também do Alaska Wish. Alô, Salvador, Oxenero 63, zona 3, pronto para o táxi, estamos zona 62 a bordo, com autonomia de 4 horas para a terra da Galeão. Oxenero 63, zona 3, táxi autorizado, direita, ponto de espera 1895, ajuste 90, 16, boa viagem. Gente, direita, ponto de espera 1895, obrigado, 63, zona 3. Boa, Serra 2366. Desce para 2500 pés, autorizado é nada. 90, o ajuste Salvador mantém 10196, segue com número 2 para aproximação. Não seria 5974? 5974, afirmo, desce para 2500 pés, após pelo voo Serra 366, o ajuste Salvador mantém 10196, segue com número 2 na aproximação. O 5974-500 vai optar pelo NDV da 10. 974 após pelo, desce para 2000 pés, está autorizado o NDV Zulu da pista 10. Ajuste Salvador 10096. Gente, 10096, autorizado 2000, após pelo NDV da 10, 5974, salve. Ah, passando CA Vitor 366, 10 minutos a captura 90, direito manobra. Reportando na ponta final, agilizando aqui o 90 da saída. Após a emitida, manterá a farol de Itapuã com 360 em espera. 90 da saída, fica aguardando instruções para retornar. Afirmativa, após o farol de Itapuã, aguardando instruções. 90 da saída. 90 da saída, fica aguardando até 1-1-0-0-0-0-9, em curta, gira a base curta para a final da 1-7. 5-9-2, estabilizado, descabilizado. 972, complete a primeira estimação, chama a TOI 118, decimal 95. 1895, 313, autorizado a linha de colada 90, utilizando manobras, 91-90 graus, 90. Pode ser, a linha de colada 90, 63-03, agilizado. Por Salvador, Coquia, 5972, estabilizado, sinal da 10. E o 5972 continua em aproximação, aguardando autorização de pouso, informa a voz do Oxenê, iniciando o rolagem pistão a zero, e tráfego Charlie 15, confirmando Papa 28 Alfa, efetuando o toque emitido na 97, já prestes a tocar e arremeter, inicialmente não interfere, aeronave de pequeno porte vai manter o setor sul, e espera sobre o farol de Itapuã. Ciência do tráfego, obrigado, Rio 5972. Voo 366, autorizado Renato. Voo 1888 após pelo voo Serra Vida 366, aguarde autorização, segue com o número 3 na aproximação. Tente 1888. Reduza para 200 nós. Então, tráfego, segue tráfego agora 11 horas, 10 milhas. Passa agora 5 mil pés em descida, com 140 indicado, Bravo 722. Eficiente já a redução, 1888. Autorizado posto 1-0, vento 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Linha 313, decolado 249, controle 1208. 1208, 63, 63. Prazo Salvador, boa noite, Xanero 63, 13. Xanero 63, 13. Contato com o radar na decolagem, sobe via da El para o nível 360. Via da El, 360, Oceanar 63, 13. Estou aguardando quando possível a proa de da El ou Motiva. 313, boa da El. Confira, está autorizado da El para o 6313. Sim, Oceanar 6313, boa posição da El. Positivo, proa de da El 6313. No 888, voa sem aviso 368, desce para 4 mil pés, autorizado a RNAV da pista 10. 368, 4 mil pés, autorizado a RNAV, 888. No 888, ajuste Salvador 10 no meio e a resposta está brisada. 10 no meio, portão está brisado. Achou e travou, estabilizou 5974. E o 5974, flat final, chama a torre 118, decimal 95. 295, boa, 5974. Tá, Salvador Recife, 350, viu pro Zulão 97, decola a pista 90, curva à esquerda, saída Fulca, transição Aracaju, controle 120, décimo 8, transponda 5526. Portão 1, aprovado, 490 Recife, conforme rota plano de voo, da 10, esquerda, Pucajama, Pucaracaju, 208 a controle, 5526 transponde, nível 350, é o 4900. 5526 apenas confirmando, portão 1 chama pronto. Quem vai chamar pronto? 5526, e o 5972, solo ao 52, próxima direita no 21 desse momento. 1-2-1, decimal 9, Rio 5972. Solo Salvador, Rio 5972, livrou na sua escuta. Rio 5972, Alfa Kilo, parte 3, atente ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, aguardando o sinalizador, 5973, 5972. Com 974, autorizado em curso 190, vento 190 graus, 109. Aquele riposo, 105974, ajustado, lista. 5974, vamos para a sua direita, o Papo A28 Alfa, espera sobre Itapuã, não interfere. Sim, 5974. Salvador, azul 9271, Luiz Márcio, interfere. Autorizado, Chantax. Autorizado, Chantax. 1888, passa agora certo do 366, complete a final, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, boa noite, bom serviço. Boa noite. Salvador Recife 330, veio para o Zulu 17, decola a pista 90, curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle Salvador 120, décima 8, transponder 5531. Salvador 330 para o Zulu 17, curva à esquerda, porta de colagem, Fuca Aracaju, 1208, para o controle 5531, nacional para 330. Correto, chame pronto para o pushback funcionamento. Solo Salvador, Rio 5974. Rio 5974, boa noite. Táxi lento, Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, né? Solo Azul 4980, puxa acionamento. Confirme para o solo. Azul 4980, para puxa acionamento. Posição 1. Posição 1, aguarde, Azul 4980. Guardando 980. São de 2 horas, um Papa 28 Alfa, sobre Itapuã em 0.1.3. Essência, esquece, 1.8.8.8. Ele posto. Ele posto 1.0, 1.8.8.8. 9.5, ajuste de altímetro 1.0.9.6, boa viagem. 0.9.6, Indy Alfa, 18.9.5, torre 87, azul braço. Salvador, na temporada de falência, visual com gol na final da 1-0, autorizada a retaguarda, não mesmo? Novembro de Calice, complexo 360, cruza o campo, a retaguarda do Boeing 737 da Gol, reporta girando base pela direita da 1-7. A retaguarda do Gol reportará a base pela direita da 1-7 do Novembro de Calice. É provável que ele esteja balizando o rio à sua frente, que pousou, taxiou anteriormente. Aí ele deve ir balizar ele mesmo e depois balizar o senhor. São 3178, acione identificação da SV a chegada Mari para o 1050. O ajuste em Salvador 1016. Certo, 050, via Mari com 12, é possível a Terra Vista 369. São 3178, mantenha o PP da chegada após estar virar a Terra 366. Ok, então eu tenho que fazer o São 3178, cancelado as restrições de velocidade da chegada de TAP, vamos para o número 1, né? Sim, tem restrições de velocidade, número 1, São 9271 ali, mantém custo 90. A linha e mantendo 0.9.3.7. Problema Galáctico, hoje está autorizado que o tocar RMT 1.7 reporta a RMT. Autorizado o tocar RMT reporta a RMT 9.2. 91, 10 graus, 109, November 110 graus, 109, November 10. 1888, solo aos 59, direito no 21, décimo lado. 219. Salvador, muito boa noite. Voo 1888, livro no seu escudo. Voo 1888, táxi via Alfa, Kilo para o Parte 3, táxi lento, posição 1 Lima. Alfa, Kilo para o Parte 3, posição 1 Lima, confirma? Firmo, 1 Lima. 1 Lima, voo 1888. Canal 6224, assistente de estação da SV chegada a Mari para o nível 060, o ajuste Salvador 10196, após Itabirabo ao Serra do 366. Para 060, Canal 6224, o Serra do 366 após a posição estável. Informe que o balizador está balizando o cargueiro, o rio, e deve estar indo balizar o senhor no, na posição 1 Lima. O 92, confirmando Papa Romeu, novembro, Horácio Luiz, que deu com o remetor 02, direita, reporta girando base direita, dá 90, dá 7. Novembro, Horácio Luiz, que vai reportar girando base pela direita, dá 7. Azul 9271, decolado ao 03, Patrulha Salvador no 20180. 2080. Controle Salvador Azul 9271, perfil da El. Azul 9271, no contato radar na decolagem, sobe via saída da EA para nível 360. Tá, 360 via, alguma possibilidade de voar direto para ela? Azul 9271, no manter PP da saída. Vai manter. November Oscar Whisky girando base para a direita, 97. November Oscar Whisky, autorizado de girar base 97, o vento 1, 90 graus, 109. Autorizado base, November Oscar Whisky. Autorizado, só que não me engano. November Oscar Whisky, chamei a MT. reportará arremetendo 9 braços 8. Azul 4. Confere. Azul 490, quanto espera? Dando zero. Sim? Azul 490, tá pronto, quanto espera? Dando zero. A linha decola, azul 490, vento 120 graus, 10. A linha decola, 490. Solo Salvador, boa noite, Azul 4959, ciente da Tango. 4959 para Ilhéus, confirme nível. 140. Autorizado, 140 via Golf 677, decola pista no 0, curva direita, saída Coral. Controle no 208, 5536. Ciente autorizado, 140 Ilhéus pela Golf 677, subida Coral com curva direita, 1208 ao controle, 5536 no transponder, 4959. 5536, chame pronto, azul 4959. 59. Guardou na mesma hora que tocou o RVT ou na 17, autorizado base pela direita? Autorizado, reporte na final. Reporte na final, na mesma hora que saiu isso. 5.0.3.1.7.8. 6.1.7.8, voe direto Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, NH 10.1.6, autorizado final, procedimento RNAV, reporte passando 366. Autorizado direto Serra Vitor 366, descendo para 2516, autorizado RNAV, então 3178. E para confirmar, pouso completo na 17. Controle, boa noite, é o Azul 4980, passando 1.200 pés na PUC, Aracaju. Azul 4980, contato radar, desculpa via PUCA para nível 350. Via PUCA para 350, 4980. Fala Salvador, Azul 5001, autorização por gentileza Guarulhos. 5001, Guarulhos aguarde, cópia. Subida pra vida? Gael Leda Mótima. Ah, Se Chené 6224, voo direto serviço 366, desça para 2500 pés, que é negar 1-0 no meio. Direto serviço 366, 2500, certo, 1016, 6224. 9271, ano, passa ao nível 150, chama centro em 1288, correção, chama centro em 12835 e alterne 125 decimal 1. 22-1-35-25-1-9-2-7-1 Azul 1-0-8 3-5-1-1 O Azul 5-0-1 Correto, Paulo Salvador, muito boa noite. Sideral 99-73, autorização com FINS 360-100 da informação Tango, negativa aeronave. Federal 9973, Salvador Confins, 360, nível autorizado, via Pesolo 1-0, por base, Pesolo no meio conforme, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 120, decimal 8, controle, 5533 no transponder. Autorizado com o fim 360, decola da 1-0 com a primeira à direita na Dael, Liga Motiva, Pesolo 1-0, Pubase. 5533, transponde, controle CD 208-9973. Chame agora o Mosbeck, acionamento sideral 9973. E a porta era 9973. Sideral mais breve. Contato radar, essa via chegada a Monf para 4 mil pés, 1-0 no meio, aguarde-se.